Eu vejo chover na igreja bênçãos incontáveis do trono de Deus. O Espírito Santo opera, o Senhor passeia entre os filhos seus. As brasas já estão unidas, o altar preparado, o fogo vai descer. E quem não estiver ligado vai ficar gelado, não vai receber. Fogo Santo está descendo aqui, fogo do alto, fogo do porvir, fogo que desce pra nos aquecer e vem da glória pra nos dar poder. Mal nenhum aqui pode ficar, toda frieza vai ter que sair. Irmão, conserta logo o seu altar, porque o fogo começou a cair aqui neste lugar. Igreja santa e poderosa, és vitoriosa no Senhor Jesus. Não desanimes, vá em frente, feliz e contente, carregando a cruz. O inimigo se levanta, mas não adianta, ele vai cair. Ainda que você não creia, tem fogo descendo sobre nós aqui. Fogo Santo está descendo aqui, fogo do alto, fogo do porvir, fogo que desce pra nos aquecer e vem da glória pra nos dar poder. Mal nenhum aqui pode ficar, toda frieza vai ter que sair. Irmão, conserta logo o seu altar, porque o fogo começou a cair aqui neste lugar. Santo está descendo aqui, fogo do alto, fogo do porvir, fogo que desce pra nos aquecer, que vem da glória pra nos dar poder. Mal nenhum aqui pode ficar, toda frieza vai ter que sair. Irmão, conserta logo.